E até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Meu avô sempre dizia, quando a arpia voa nos céus, é sinal que a terra está bem cuidada. Do alto, já viu grandes obras saindo do papel e recordes de investimento na infraestrutura do Paraná. Como a ponte Guaratuba-Martins, 750 quilômetros de rodovias de concreto, asfalto novo em mais de 380 cidades e moradia digna para mais de 134 mil famílias. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Atenção, moradores da cidade de Tijucas do Sul. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Tijucas do Sul, nas ruas Fundos Caixa d'Água, Xaxim, e Travessa Manuel Rosário da Cruz. Atenção para os horários da interrupção, dia 16 de abril, das 10h15 da manhã até as 2h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado. A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia. 990 e leve um SUV com motor 1.5 turbo de 170 cavalos, 6 airbags, central multimídia de 14 polegadas e muito mais. Novo GAC GS3 Premium, o SUV que faltava para você mudar de vez. GAC Go and Change. No trânsito, enxergar o outro salva vidas. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento Vila Velha Seguros, sempre ao seu lado. E GAC, conheça o novo GS3 e leve para sua garagem o design e a performance que estão encantando o mundo. Do trânsito, enxergar o outro salva vidas. Serão definidos amanhã. Ah, não! Faz tempo, né? Segunda-feira, segunda-feira é difícil, né? Tem que esperar chegar no refrão. Ainda tem mais uma. Serão decididos amanhã os confrontos das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O Liverpool recebe o Paris Saint-Germain depois de perder o jogo de ida por 2-0. Bayern de Munique revê o Real Madrid depois de vencer o adversário por 2-1 no primeiro jogo. Em Madrid, o Atlético encara o Barcelona com a vantagem dos 2 gols feitos na semana passada. E por fim, Arsenal enfrenta o Sporting depois de vencer o jogo de ida por 1-0. Muito bem. Rapidinho aqui, antes da Juliana Rosa, o Juliano escreve para fazer uma correção. Megali, não existe a palavra piruleta. É pirueta. Ah. É meio chato explicar que as coisas são piada, mas vamos lá. É piada. Economia com Juliana Rosa. Hora de conversar com Juliana Rosa. O Ju, a Sheila tá aos saltos aqui, né? Porque ela tá esperando a valorização do petróleo para vender aqueles barris que ela mantém no closet. Uhum. E o petróleo voltou a disparar acima dos $100. Daqui a pouquinho vai ter Donald Trump cumprindo ou não a tal da promessa de fechar ele próprio o Estreito de Hormuz para quem tá passando. E aí a Sheila tá animada. Acha que vai ser uma grande semana. Ao contrário de nós, que queremos que o petróleo caia. E aí, Ju, bom dia para você. Pois é, tem sempre alguém faturando, sim, né, Megali? Sheila vem de lenços, né? No mercado financeiro, né? a turma do Trump, né, que estaria aí se beneficiando, das petroleiras, né, amigas dele lá nos Estados Unidos. Bom dia para você, para Sheila, para Carla, bom dia para os nossos ouvintes, boa semana. Seguimos nesse assunto, né? Não tem como, porque final de semana teve a tentativa do acordo de paz, foram mais 20 horas de negociações entre Estados Unidos e Irã e não teve acordo, não, com intermediação do Paquistão, não se chegou ali num cessar-fogo definitivo e nem essa trégua de 2 semanas também está garantida. Porque a gente pode pensar, bom, ontem até o ministro das Relações Exteriores do Irã falou que seria normal, né, não ter um acordo numa conversa, enfim, dando a entender aí até que poderiam ter outras oportunidades de acordo. No entanto, nem essa trégua de 2 semanas ela está garantida. É um acordo muito frágil de cessar fogo de 2 semanas, tanto é que tiveram ataques e aquela discussão se o Líbano estaria dentro do acordo de cessar fogo ou não, e agora então o presidente americano Donald Trump dizendo que vai bloquear todos os portos iranianos a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília. O Irã prometendo reagir, dizendo que se os portos do país forem ameaçados, nenhum porto do Golfo Pérsico e no Mar de Omã estarão seguros. Ou seja, situação, obviamente, que agora às 11 da manhã, de novo, temos aqueles